continuando com esta abordagem sobre a importância do Estado do Rio de Janeiro, desenvolveremos nesta parte a geohistória destas duas grandes cidades, Rio de Janeiro, que é a capital do estado, e Niterói, ex-capital do mesmo estado. Em particular, falando sobre as belezas destas duas cidades. Queremos mostrar para vocês a grande obra de engenharia, a sua história, que hoje nós temos unindo as cidades do Rio e Niterói, que é a Ponte Rio-Niterói, ou seja, nome oficial, Ponte Costa e Silva. Esta ponte tem uma história bastante interessante, bastante elucidativa, bastante nos traz assim momentos muito pitorescos sobre a sua história. Então vejamos quais foram essas ideias de transformar o nosso sonho em realidade, sonho dos fluminenses e os sonhos dos cariocas. A primeira ideia surgiu em 1858, quando saía do Rio de Janeiro para visitar, para namorar a sua eleita, o grande poeta Casimiro de Abreu. Ele trafegava numa barca muito antiga, monótona, e que levava muitas horas para chegar ao seu destino. E o que lhe cansava muito, embora rapaz, mas ele achava que não era uma boa. Então o que ele faz? Ele pede ao seu pai para que, com a amizade que ele tinha com o imperador Dom Pedro II, fizesse uma ponte entre estas duas cidades, porque com a ponte feita, ele teria uma melhor condição de ganhar tempo e então a procura da sua eleita em Niterói. Mas não foi levada avante esta ideia e nada foi resolvido. Depois de 1875, um inglês tem a ideia de realizar um túnel que ligaria Calabouço a Gragoatá, em Niterói, que é uma área menor em termos de Baía de Guanabara. E este túnel seria feito com ferro e passaria então no túnel uma ferrovia a carvão. Então a locomotiva seria a carvão e seria então para o Rio e de Niterói para do Rio para Niterói e de Niterói para o Rio. Mas como custo muito vultuoso, não foi levado aí avante esta ideia. Ainda no governo do imperador Dom Pedro II, o grande deputado doutor Paulo César, que morava em Niterói, grande médico e grande um grande político muito importante dentro do Estado, leva para a Câmara um grande projeto. Este projeto, então, é visto e revisto pelo presidente da província, Gavião Peixoto, desembargador Gavião Peixoto, e eles tentam, então, com este projeto arrojado, realizar fazer com que esse sonho se tornasse realidade. E qual era o projeto dele? Em torno desta ponte nós teríamos restaurantes, vários bares, várias áreas de lazer, que as pessoas então que passariam para o Rio ou do Rio para Niterói encontrariam no meio então esses bares, esses restaurantes, área de lazer, e ali então passariam e depois iriam para as suas casas, o que seria muito interessante. Mas infelizmente, devido a um custo vultuosíssimo na época, o projeto do Dr. Paulo César foi chamado de Pontéfobos pelos seus opositores, que escarneciam desta ideia, deste intrépido, deste grande deputado. Foi uma pena, porque hoje nós poderíamos ter esta ponte, que seria realizada na mesma área, no mesmo local, onde nós temos hoje esta ponte aí que nós passamos. Então, ele não conseguiu levar avante a sua ideia e nada foi feito. O governo de Dom Pedro II acaba, vem a República, que domina então o nosso país, e em 1890, ainda no início da nossa República, o governo tem uma ideia de realizar um túnel, mas o momento não era propício e não foi possível realizar esta ideia. De 1890, nós vamos então passar para 1913. Em 1913, temos também a ideia da realização de um túnel, mas já com uma ferrovia, então o trem seria elétrico, né? Já usaríamos aí a eletricidade, que iria então do Rio para Niterói e depois de Niterói para o Rio. Mas devido também ao custo elevadíssimo da obra, nada foi feito. Depois de 1916, já no limiar da Guerra Mundial, o governo tem uma ideia de realizar uma ponte, mas com a presença da Primeira Guerra Mundial, esta ideia não foi levada avante, porque o dinheiro era muito difícil de ser obtido para a execução da obra. E somente em 1920 vamos ter uma outra ideia, no governo já de Epitácio Pessoa. Também seria de um túnel, que passariam então automóveis, e ladeando esta passagem dos automóveis, também seria de Calabouço a Gragoatá, que é uma região menor, né? E teríamos então uma passagem de pedestre, que tanto de um lado como de outro, que seria então usado com bastante interessante esta ideia. Mas infelizmente não foi levado avante e foi posto por terra esta ideia também. Então nós estamos aí já em 1920. E depois vem o governo de Getúlio Vargas, 18 anos depois, 1938. O governo de Getúlio pensa em realizar um túnel, mas também devido a condições difíceis de aquisição de dinheiro, esta ideia também não foi levada avante. E em 1947, portanto 9 anos depois, no governo de Macedo Soares e Silva, tem uma ideia da realização de uma ponte. Esta ponte seria realizada no mesmo lugar de hoje, no Caju, no Rio de Janeiro, e na Ilha da Conceição, em Niterói. E foi inclusive lançado aí a ideia do local, seria este local previsto para as futuras ideias. Mas infelizmente não foi levado a cabo esta ideia, e somente em 1950, ou seja, 3 anos depois, o governador do estado do Rio de Janeiro vai também com uma ideia de realizar um túnel, mas infelizmente não foi levado também a cabo a sua ideia, e nada foi realizado, nada foi feito. E o tempo vai passando até que em 1960 o grande Roberto Silveira, governador eleito em 59 com um expressivo número de votos, toma para si as rédeas desta grande obra e começam então os estudos, a viabilidade dos estudos da realização desta ponte. Então, parecia para os fluminenses e carioca naquele momento que tudo seria concretizado. Mas, por ironia do destino, este grande governador, em 1961, fevereiro de 1961, vai visitar a cidade de Petrópolis, que estava sofrendo, sendo castigada por uma pluviosidade altíssima e com grandes problemas. Ele então vai lá para procurar visitar esta cidade para verificar o que a cidade estava precisando, e o seu helicóptero cai e ele então morre neste desastre. Foi um fato assim muito lamentável, fatídico para o estado do Rio de Janeiro, porque perdemos um grande governador, um grande homem que poderia ser até um futuro presidente da República. Mas a sua ideia, a sua tenacidade em cima desse projeto fica fincado dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí, em 1965, o governador Paulo Torres, com o presidente Castelo Branco, leva, então, para o projeto para a Câmara e se começa, então, a organização da realização desta grande obra de engenharia. E começo então as ligações iniciais sobre onde viria o dinheiro, e começou-se então a fazer um contato com os bancos ingleses. E em 1968, no dia 9 de novembro de 1968, num sábado, na parte da tarde, a Rainha Elizabeth com o Príncipe Filipe vai encerrar, então, o início desta obra, fazendo com que aquilo tudo que nós estávamos sonhando começou então a se transformar em realidade. Esta pedra fundamental é aí então descerrada e nós então vamos começar esta obra finalmente em janeiro de 1969. Então já os cariocas e os fluminenses, os brasileiros em si, começam a perceber que o nosso sonho estava prestes a se tornar uma grande realidade. Vinham então da Inglaterra os grandes vãos, inclusive um com 300 metros e mais dois grandes vãos com 200 metros, colocando nos pilares que iam sendo, iam transformando esta paisagem, né? E finalmente, 5 anos depois, 2 meses e 3 dias, no dia 4 de março de 1974, a comitiva de Garrasta Azul Médici, junto com o seu ministro do transporte, Coronel Andreasa, ele corta a fita e nós, brasileiros, nós, fluminenses, nós, cariocas, verificamos que aquele sonho é transformado numa grande realidade. Esta comitiva, então, passa pela primeira vez a Ponte Costa e Silva, ou seja, a Ponte Rio-Niterói, e o povo de um lado de Niterói, do lado do Rio de Janeiro, consegue, então, pela única vez, passar a ponte a pé, num dia muito auspicioso. Era numa segunda-feira muito linda, e que ocorreu este fato na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, em cima da Baía de Guanabara, a nossa Ponte Rio-Niterói. Esta ponte, hoje, nós temos 13,29 quilômetros. Os pilares mais altos da ponte é em torno de 72 metros. Um vão que eu já citei de 300 metros, onde passam os grandes navios que vão para o porto do Rio de Janeiro e outras embarcações, e mais dois vãos de 200 metros. Em cima da Baía de Guanabara, portanto, dentro da água da baía, nós temos 8.600 metros de ponte, e o restante fica em cima de ilhas, tanto do lado do Rio de Janeiro como do lado de Niterói. Esta ponte, ela é em concreto protendido, a maior ponte do mundo, e é a sexta do mundo, considerada a sexta do mundo, e a segunda do continente americano, e a primeira, claro, do nosso país, do nosso Brasil. É uma paisagem muito linda em torno desta ponte, tanto de um lado como do outro. As ilhas, a própria beleza da Baía de Guanabara, que ela é vista por todos nós. E no início desta ponte, nós tínhamos um número de veículos em torno de 16 mil veículos. Hoje, nós temos, em dias normais, tanto do lado de Niterói quanto do lado do Rio, um número muito grande de veículos, em torno de 140 mil veículos passam sobre esta ponte, o que está se tornando, em certos momentos, um estrangulamento muito grande quando acontece, por exemplo, algum problema de batidas. Então o problema fica muito mais sério. Quando também dos grandes feriados, carnaval, há um número muito maior de veículos que trafegam dentro desta ponte. Tanto é verdade que os governos já estão pensando, governo estadual, governo federal, em realizar para a nossa nossa Olimpíada de 2016 e para a nossa Copa do Mundo de 2014, outros tipos de veículos que passariam embaixo da Baía de Guanabara. Então, metrôs que é um pensamento em se fazer metrô ligando Rio a Niterói, Niterói a São Gonçalo. Niterói teve um surto de desenvolvimento muito grande a partir de 1974. Se desenvolveu muito, a cidade se transformou, porque houve uma necessidade de uma transformação muito interessante, muito importante dentro da cidade de Niterói e dentro também do estado da cidade do Rio de Janeiro. Grandes viadutos foram realizados aí. Esta obra de engenharia, esta grande ponte Costa e Silva, ela faz parte hoje da BR-101, portanto, é uma área federal por excelência. Gostaria que vocês viessem aqui para que vocês pudessem tomar conhecimento, passar sobre esta ponte, que é algo vibrante, algo muito interessante. E o nosso sonho, então, do século XIX e para o século XX, se transforma numa realidade. A maior obra do século XX está aqui em cima da Baía de Guanabara, unindo definitivamente estas duas grandes cidades, estas duas lindas cidades, o Rio e Niterói. Venham ver esta ponte, venham ver a sua beleza. Hoje esta ponte, ela tem um pedágio, que a Bamuri levou algum tempo que não se pagava pedágio, mas hoje a empresa, a Ponte S.A., cobra pedágio e faz a manutenção das obras que são necessárias dentro da ponte. Muito obrigado por isso que vocês me proporcionaram, para mostrar isso para vocês, e assim dando início ao estudo geohistórico destas duas lindas cidades. Muito obrigado.